not much going on today. I'm really bored, it's getting late. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Hitlist Logado. Eu sou Edu Sasser e o programa de hoje é muito esperado, muito aguardado. O pessoal pensa que é Gaga, que é Madonna, mas não. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a vida, a obra, a carreira, os sucessos, a troca de corpo de ninguém menos do que Avril Lavigne. Sim, finalmente chegamos a esse momento aguardado por todos vocês aí nos comentários nos últimos meses. E eu trouxe, é claro, os nossos especialistas, os nossos Nelson Mota, né? Os nossos, especialistas do Popstar. Começando com o Darlan Generoso. Me preserva, Popstar, esse programa aí tá doido. Tenho mais credibilidade que isso. Então, gente, tô feliz. Finalmente vamos falar de Avril Lavigne, né? Essa pessoa maravilhosa. Nosso primeiro hit list de rock. Então, assim, se prepara, porque vai ter muito rock pesado, vai ter muito metal. Vai ser dark. Vai ser bem dark. Então, eu tô animado, porque eu gosto muito de Avrilzinha. Até mesmo depois que ela morreu e foi substituída, ainda tem algumas músicas salvas, mas assim, principalmente da primeira fase dela, é só coisa boa. Então, tamo junto. Demorou pra ele formular o tamo junto. Não, eu acho que deu um delay. Ah, tá. Porque eu falei tamo junto, mas eu acho que deu uma travada. Tranquilo. E o meu então. Tamo junto eu falei mais perto do microfone, assim, ó. Tamo junto. Não sei se ficou. Ah, tá. Léo Oliveira. Hey, hey, you. Eu não gosto do seu namorado. Não, ei. Acho que você precisa de outro, não. Hey, que maravilhoso. Trago verdades em português. Não, o melhor é que é só essa parte que tem o português, né? Porque o resto. Ai, Avril Lavigne, Gizinha, como eu te amo. Que mulher, gente. Que mulher. Essa pessoa aí que não, é. Pra todos que os... ela é uma boneca de porcelana, porque ela tá com 49 anos de idade e tá meio remacada. É a Paula do Canadá, viado. Sei lá de onde ela é. Ela não envelhece, cara. Ela não envelhece. Tá com a mesma cara quando ela lançou o disco, sei lá, quando ela tinha 10 anos. Gente. Como é que pode? Faz sentido. Mas assim, eu confesso que eu estou bem empolgado pra esse programa. Porque, por mais que a gente, né, já tenha feito aí Rihanna, Katy Perry, Neide, eu acho que nenhum desses programas que a gente fez chegou perto do hype que foi falar dessa gravação, falar deste tema, desse artista. Porque as pessoas ficaram ensandecidas. Eu acho que são pessoas que amam muito rock, rock pesado. Entendeu? Que os nossos ouvintes têm essa bad vibe, essa coisa gótica trevosa. E hoje a gente tá aqui pra honrar essa coisa, né, pesada, escura, triste, entendeu? Acho que só não vai ser pior do que quando a gente fizer, sei lá, acho que só não vai ter tanta audiência quando a gente fizer o podcast do Feminejam, que aí as pessoas realmente vão chorar sangue, vai ser maravilhoso. Ah, esse aí você pode me deixar de fora, que eu não vou nem ouvir. Esse daí, tá, você vai gravar sozinho, deixa eu dizer. Vai ser tá? Tipo K-pop, não sei. Né? Espero não ser convidado. Como assim, gente? Mas tem que tocar aí R$50, gente. Fazer um Feminejam. Tá. Não, obrigado, tudo obrigado. Gente, aproveitar o momento, gente. Não. Prefiro falar dessa vibe grunge, essa vibe alternativa de Avrilzinha, entendeu? Do que falar de Mário Maraí, porra, não é. Vamos, quando a gente fizer o próximo podcast de rock, a gente vai fazer Evanescence. Outra banda também. Porra, essa aí eu quero, hein? Sim. Demolidor na veia. Porra. Vou fazer Evanescence, pra todo mundo ficar feliz, então. Só tem que chamar a Erika pra comentar Bring Me To Life. Porra. Exatamente. Vamos fazer o clipe, né? Vamos fazer a nossa versão do YouTube, do clipe, pô. Eu a Erika vai ser eu acho que Emily. A gente vai fazer a batalha, Emily vs Tarja. Adoro, Tarja. Adoro. Saudades do Nightwish. É, mas assim, antes da gente começar a biografia, os CDs, as coisas de Avril Lavigne, né? Ou Avril Lavigne, como Avril é mais Lavigne. Conhecida aí. Como é mais conhecida aqui pela nossa audiência. É, eu conheci a Avril Lavigne, eu acho que eu tava numa fase lá do... quase finalzinho, né, do ensino médio. E eu lembro que, na nossa época, pelo menos, a gente ainda tinha costume de assistir clipe na MTV, né? Era como a gente conhecia algumas novidades, né? Não sei vocês, mas pelo menos comigo era assim, ali 2001, 2002, eu conhecia muita coisa pela MTV, pela falecida, aqui no Rio, pelo menos, Jovem Pan, né? Tudo que era novidade, e pra mim, eu lembro, acho que eu tava assistindo, sei lá, um Disque MTV, na época da Sarah, saudade de Sarah, Disque MTV. E aí apareceu esse clipe dessa mina canadense, andando de skate, que ninguém conhecia ela, e a música foi interessante. E a partir daí, cara, eu fui procurar um pouco mais, né? Nessa época também, a gente tinha acabado de passar um pouquinho daquela coisa que não tinha internet pra você procurar um artista ou a letra da música. Tu tinha que ver revista de tradução, essas coisas, assim, pedir pra pro amigo que sabia um pouco mais de inglês pra traduzir, ou gravar a fita, o clipe na fita cassete, no VHS. Eram outros tempos, na verdade, né? É, eu lembro que quando a Avrilzinha surgiu, eu não tinha TV a cabo nem nada. Então eu acompanhava pela rádio, me movia muita Jovem Pan, depois virou... Ela tocava muito na Rádio Cidade também, aqui. Verdade. Tocava, tipo, olha aí, Cidade, a Rádio Rock. Skater Boy, ó, grunge desde a raiz. Eu tocava na Rádio Cidade, não pode ser pop, tem que ser rock. E aí, eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu era menor aprendiz numa empresa, e aí lá tinha internet, né, durante o dia. E aí eu entrava num site, que eu nem sei se existe ainda hoje, se eu existir, gente, por favor, vou até ver se ele existe aqui, vou entrar, chamado Cifra Club. Porque eu tava aprendendo, existe, eu tava aprendendo a tocar, naquela época, tocar, por Soma Negação. Violão e teclado. E aí eu pegava as cifras das músicas que eu gostava pra tentar, né, reproduzir em casa. E aí eu peguei a cifra de Complicated pra poder tentar aprender, porque era facinha de tocar. E aí eu ouvia muito a Avril Lavigne. Acho que foi o primeiro CD mesmo que eu comprei com meu dinheiro. Foi o primeiro CD da Avril Lavigne, olha isso. Olha aí. Segura dinheiro bem gasto, né? Segura esse fã de raiz. E eu tenho até hoje guardado aqui. Posso tirar uma foto com o meu CD, o meu Let's Go, pra botar nesse post. Claro. Vou tirar, pode, uma foto aqui. Vou botar sua foto na capa aqui. Só quero a minha foto se for com Mariah no lugar de Ever na capa. Não pode, não. Isso é só quando a gente for fazer o hit da Elusive. O podcast da Elusive, eu coloco a sua cara no corpo de Mariah. Não, faça isso. Não diga isso. Tá me chamando de gordo? Chama! Sato, imagina aquele gif da Mariah sendo carregado no palco com a cara do Darlan. Ai, gente, alguém providencia isso, por favor. Alguém providencia isso. Mas, senhor Léo Oliveira, antes da gente começar aqui a vida e obra de Avril Lavigne, o que é que nós vamos tocar para este público bonito que está nos ouvindo, já todo mundo com seu all-star, sua corrente de lado? O que é que a gente vai tocar para eles? Mas a pessoa não me deu nem a chance de falar como conhecia a Avrilzinha e tal, só... Não, gente! Pensei que você já tinha até falado. Não, tá vendo, né, Darlan? Pois é. Olha, fala, Sátia, eu vou chocar a sociedade aqui, dizendo primeiro que, assim, eu não era tão ligado em MTV, em clipe. Aliás, clipe é uma coisa que nunca me chamou tanto a atenção, né? Apesar de hoje as pessoas viverem esperando o clipe e tal, na sua cara, essa cultura louca do lacre do clipe. Mas eu ouvi a Avrilzinha pela primeira vez num serviço pioneiro da indústria musical. Se chama Usina do Som. Não sei se vocês tiveram a chance de conhecer. Que isso, né? A Usina do Som era tipo assim, a Leste FM filme do Brasil dos anos 2002, assim, uma coisa impressionante, que fazia sua radiozinha de acordo com seus gostos e tal, que tocava um streaming muito louco. Eu usava uns programinhas pra baixar as músicas da Usina do Som e tal, um bom negócio. E aí eu ouvi Complicated na minha rádio da Usina do Som, naquela época, assim, logo no iníciozinho. E aí, a partir daí, tudo ficou muito Complicated, né, na vida sem Angel, porque ela realmente revolucionou a indústria complicadora do mundo. E aí, depois disso, eu realmente comecei a ver os clipes que eu comecei a escrever Boy, né, que eu imagino que foi o que está serviu, que foi um dos primeiros grandes sucessos. E eu também fiquei extasiado com a presença de I'm With You em Mulheres Apaixonadas, né? Sim. Ah, verdade. Gente, tocava sempre, né? Quem nunca? 2003! E I'm With You foi uma das músicas mais curvas que já existiram no mundo e que mais tocaram no Brasil, porque essa novela Mulheres Apaixonadas, ela era do Manuel Carlos. Uhum. Sim, era aquela sim. Novela que o cara batia na mulher com raquete. Tinha sapatão, gente. Era do Colégio Era, não era? Da Santana. É, que tinha Paulinha! Tinha Paulinha, isso. Batia na Helena Ranaldi e tal. Isso! Então, essa novela era maravilhosa. E essa música era boa também. Então, fez muito sucesso no Brasil. Era tema de quem, meu filho? Era da Carolina Dick? Eu acho que era da professorinha da que apanhava. Com um aluno. Era o Eric Marmo? Não, o Eric Marmo não namorava com a Carolina Dick, mano. Isso, o Eric Marmo era tribalista. Isso, você é assim, eu sou um pra mim, né? Ah, o Fred é o menino feinho, né? Que tinha o casco da Ronaldo. É horroroso esse homem. Verdade, me lembro. Então, Fred e Raquel, Helena Ranaldi com o feinho I'm With You. Que isso, Léo? Você tá com a mente boa, hein? Viu aí? Mas, Sasser, eu disse tudo isso, essa santíssima trindade aí do começo da carreira de Avrilzinha, né? Pra sugerir que, na verdade, a gente toque uma música que não é nenhuma dessas três, que é... I Don't Give é uma música que só saiu de extra censurada, inclusive versão censurada bem melhor que a original, no primeiro CD, no Let Go. E, na verdade, eu sempre achei que o nome da música fosse I Don't Give a Damn, né? Que é a palavra favorita da Avril. É tipo, o que ilusão é pra Sandy, damn é pra Avril Lavigne. Ah, tá, pensei que era ilusão pra Maraia. Gente, não, Maraia. Maraia é Paulinha, a palavra. Paulinho, me diz o que eu faço. Mas então vou pedir I Don't Give a Damn de Avrilzinha pra iniciar os trabalhos. Tô bem, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Hit List de Avril Evans. Agora sim. Que é isso, gente? Ai, bro. Tô caindo de vírgula sonora entre as músicas. Que maravilhoso. Então vamos começar falando um pouco da vida, né? De Avril Ramona Lavigne, que é oriunda de uma família cristã, gosto disso, né? Lá no Canadá, ela nasceu em Belleville no dia 27 de setembro de 1984. Então ela tá aí há um mês de fazer aniversário, né? Menino, então aquela série da Ana Paquinha sobre Avril? Adoro! Não é? Adoro, adoro. Ai, ai. Porque esse programa tá saindo no dia 27 de agosto, né? Então, estamos aí a um mês de Averzinha completar 20... 20 nada, isso. Né? 20. 20, 30 e... Viado, ela é mais velha que eu! Isso é pouco. Se vive, a gente tá mais acabado. Né? Ela completaria. 33 anos. Pois ah, é. Se ela estivesse viva, completaria 33 anos, exatamente. Sim. Gente, tô bem chocado. E aqui tá, a gente tá, sabe que o pai dela, né, Jean-Claude Lavigne, a nomeou como Everest por causa do nome Abril em francês. Olha só, que original, né, gente? Que maravilhoso. Ela nasceu em setembro, né? Não faz achei... o melhor sentido. Eu achei... Eu ia comentar isso, que eu achei esse um twist assim, bem interessante, porque primeiro que ela nasceu em setembro e o pai deu o nome dela de Eva pra nomear como Abril. Segundo, que o nome, ela tem um Ramona no meio, e sempre que eu sei esse nome Ramona, eu lembro daquele personagem da Cláudia Raia de uma novela. Sim, na Filhas da Mãe. Sim. Pessoal, chamado Ramona, eu só consigo lembrar dessa pessoa. Adorava a Ramona. Engraçado dela. Primeira trans da TV. Verdade, primeira trans da TV, isso aí. E a Avril, ela, muito novinha, né, com 2 anos, começou a cantar com a mãe dela na igreja, né, aquela coisa bonitinha, e todo mundo, ah, essa coisa legal, bonitinho. E ela tem 2 irmãos, né, um irmão mais velho, Matthew, que não é o Murdock, e uma irmã mais nova, que é a Michelle, que não é o Williams também. E depois de algum tempo ali na cidadezinha de Belleville, se mudaram pra Napanee, é isso, Léo? Você que é o homem dos ingleses aqui no programa? Não faço a menor ideia de como se pronuncia isso. Então, que cidade merda aí, ela foi viver nessa cidade. Então, que merda, né? Ah, ela foi morar em, sei lá, a gente em Barra Mansa. Vita de Vida, Vitaria. Isso. Ai, que maravilhoso. E se mudou pra outra cidade no Canadá, né? E ela foi expulsa da escola várias vezes por mau comportamento. Olha só que barra. Nossa, gente, já tinha um comportamento punk rock, né, gente? Pelo ela devia se cortar toda na sala de aula, lamber faca. É Demi? Mas isso é Demi. Isso é Demi Lovato, não é Avril Lavigne. Plot do esporte. Demi, é isso aí. Mas você acha que pior? Não, até porque Demi é mais nova do que Avril, né, gente? Pois é, mas é bem? Avril, ela é tipo assim, o meio termo entre Madonna e essas meninas da Disney, né? Então, tipo assim, as meninas tudo copiam ela. Inclusive, como assim, Léo, queria dar uma bomba aqui, ó, que aqui na página tá dizendo, ó, influenciados por Avril, Miranda Cosgrove. Aí, ó, quase Demi Lovato. Gente, como, vocês acham que fetish da Selena não é inspirado nos clipes de Avrilzinha e tudo? Claro que é. Adoro! Quem nunca viu... Quem nunca viu aquele clipe de Rio Wasn't da esporra colorida saindo da guitarra? Oita. Do não sei o quê, Avril lambendo gosma. É igual você começar bom. E aquele clipe da Miley Cyrus também, que ela fica cuspindo glitter, é inspirado nisso também. Odeio esse clipe, odeio essa. É horroroso, a música é horrorosa também. Ah, é, ninguém merece. É o que esse CD que ela fez, o CD é tão ruim que ela deu de graça para as pessoas. Sim. Para as pessoas baixar. É, a família dela, né, vendo essa grande vontade, esse grande talento musical que ela tinha, né, deu um microfone, um kit de bateria, teclado e vários violões para ela poder explorar essa vertente musical. Quando ela tava ali com seus 13, 14 anos, ela ia muito no karaokê e começou a escrever algumas canções, inclusive uma belíssima canção chamada Can't Stop Thinking About You, que era sobre o quê? Uma paixão adolescente. Ó, quem nunca olha teve, aí, né, gente? Gente, escreveu canção de Kat e a gente nem sabia. Tem quem já viu, né? É, tem quem já viu. Mas adoro. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Podcast, linkando vários hitlists. Sim. Perguntar pra vocês. Esse plot de dar bateria, teclado e vários violões, qual é o objetivo? Ela ia tocar tudo ao mesmo tempo? Fazer a banda? Sim. Ou... Ela pode só... ser o Junior Lima, né? E o plot, né? Do Junior. Adoro! Lima, né? Pingolim. Do Pingolim. Adoro. Ai, que maravilhoso, gente. E a Avril tava se apresentando em corais, né? Na igreja. Olha que bonito, gente. Quem diria, né? Quem diria? E aí, em 98, ela ganhou uma promoção pra poder fazer... dividir o palco, né? Cantar uma canção com o Shania Twain, que já foi muito famosa hoje em dia, nem tanto, né? Pra dizer a verdade, ela lançou um CD essa semana, né? Um CD, um single. Semana passada. É? Lançou! Outra coisa. É narrada Shania, que cantava também Man I Feel Like Cool, narrada. E ela se apresentou ali na frente de um público de mais ou menos 20 mil pessoas. E quando ela fez 15 anos, fez o quê? Fez o que todo mundo faz, largou a escola pra poder se dedicar à vida de artista. Desculpa aí, né? Gente, a melhor coisa que ela fez, que ela via sendo isso. Não é? E aí, ela gravou algumas demos e chamou a atenção de um grande embuste do mercado fonográfico, que é ninguém menos que L.A. Reid. Darlan gosta muito de L.A. Reid, né? Nossa, pior do que L.A. Reid, só Dr. Dr. que também trabalhou com ela, viu? Ai, gente do céu. Esse embustão maravilhoso, né? E em 2001, ela assinou um contrato com a gravadora do L.A. Reid no valor de $1 milhão. Olha que bonito, que alegria. Olha. Que beleza, tá vendo? E então começaram todos os trabalhos aí para Let Go, o primeiro álbum de estúdio de Avril Lavigne. E agora sim, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de músicas bacanas, né? Sim. Agora então vamos falar finalmente do primeiro álbum de estúdio, né? Let Go. Eu sempre achava que ela Let It Go. Que ridículo. Serinho, cara. Faz eu achava que ela Let It Go. É sério, viado. Eu achava que ela Let It Go. Então, esse álbum saiu em junho de 2002. E a princípio, ele iria se chamar Anything But Ordinary, que é uma das músicas que eu mais gosto desse CD. Maravilhosa essa música. Eu amo essa música. Mas aí, alguns dias antes do CD ir pra fábrica pra poder, né, ser vendido, eles decidiram mudar pra Let Go e definiram o Complicated como o primeiro single, né? Clipezinho, ela como gravatinha, um negocinho no braço, andando de skate no shopping. Maravilhosa. Foi uma boa escolha, foi um bom single, né? Um refrão que pega, na verdade, também. Isso é muito importante quando você vai escolher seu single, né? Não pode ser um single merda, como muitos artistas hoje em dia fazem, desculpa aí. E ficou durante 5 semanas em primeiro lugar, lá no Reino Unido, e estreou na segunda posição na Hot 100 da Billboard, o que é um bom parâmetro, né? Até hoje a gente vê aí, tem ou não, os discos que estão ali na Hot 100 da Billboard ou na parada de discos da Billboard. Então, conseguiu a parada de sucesso, exatamente. No Canadá, ela ganhou um disco de diamante, mais de 1 milhão de cópias vendidas, e no mundo todo foram vendidos mais de 18 milhões de cópias de Let Go. Então, acho bem legal. Mas vamos falar das músicas de Let Go, gente? Vamos falar das músicas que eu falei do Anything But Ordinary, que eu gosto muito. Gosto muito de Complicated, é claro, que então, foi por onde começou tudo, né? O sonho. O Let Go, ele é um... Aliás, a Avril Lavigne nessa época, ela foi uma artista muito legal, porque ela era bem diferente do que a nossa geração tinha de artista teen, vai. Se você botar pra pensar, quem eram as estrelas da época? Era Britney. Aguilera e Britney. Aguilera, Pink também, né? A Pink, cara, a Rebeca Guzmão, ela não era muito, né? Ah, era assim, ela tinha aquela música que ela até tentava ser anti-Britney, que ela falava assim, Anna, Britney Spears, sabe que música é aquela, gente, que ela fala? Ah, aquela, I don't have it to myself. Isso, don't let me get in. Ah, verdade. E assim, o CD da Avril saiu em 2002, é uma época que, se eu não me engano, a Aguilera tava pra sair ou tava saindo com o Stripped, que foi puta do CD da Aguilera, né? E aí a Avril, você falou dela? Avril Lavigne, é. Ela surgiu com um som diferente, uma coisa mais legalzinha, sabe? Que, tipo, não era pra menininha, tipo, mega se arrumar e mega, tipo, ai, vou ficar linda. Não, era um som mais, tipo, ah, foda-se, sabe? Seja jovem, curta a sua vida, ande de rolezinho no skate. Sabe, seja você. E aí meio que a galera curtiu bastante isso. Então foi legal porque ela foi um contraponto legal pra ela. Uma coisa que eu sinto da Avril, mesmo quando ela já não é tão exaltada, assim, enaltecida, é que, tipo, você vê que ela é uma cantora que tem poucos discos, ela teve 5 CDs, né? Dizem que tá pra vir música nova aí, mas por enquanto só rumores, né? Boato tour. E eu acho que você percebe muito que ela em nenhum momento se entregou a alguma coisa que ela não queria fazer pra ganhar dinheiro. Ela sempre quis o tipo, sempre fez o tipo de música que ela queria fazer. Uhum. Verdade. Você vê que quando ela muda de estilinho mais pra frente, quando a gente for pros outros discos, ela já não faz tanto sucesso assim, mas tipo assim, ela tem uma sonoridade, um estilo de letras muito dela, e que ela tem, eu acho que todos os CDs dela, mesmo os que não são tão, tão exaltados, eles têm uma unidade, sabe? Ela nunca tipo, foge assim da sinceridade mesmo, do coração dela, aquele louco, né? Não, é, e sem contar que as músicas dela, mesmo que não sejam um estilo pop farofão, todas elas são muito cat, pelo menos os singles que ela lança, você pegar pra ouvir, as músicas ficam na cabeça, porque são músicas que são legais de ouvir, tem uma letra que diz alguma coisa e que você fica cantarolando ela, porque ela é muito grudenta, sabe? Se você pegar Sim. Complicated, Killer Boy, do primeiro CD, os singles foram I'm With You, Complicated, Killer Boy, não foi? E depois ela relançou, veio com DVD, aí teve Losing Grip. Aí teve o My World, né? Que também é maravilhosa. My World é maravilhosa. Mas uma das minhas favoritas, eu acho, é Mobile. Que... Minha também, viado! Que é essa música do telefone, né? Que ela fala, tudo tá mudando, não sei o quê, eu sou um telefone, celular, tudo maravilhosa. Ela já é antenada nessa coisa dos digital influencers, né? Que estão dominando o mundo. E, tipo, essa música é muito boa, cara. Na verdade, o CD todo é muito bom, mas, assim, Mobile, Tomorrow... I Think sabe? I Never Say, eu gosto. Things I Never Say é ótimo também. Pô, esse CD não tem uma música nova. Não, talvez Losing Grip seja mais esquecível, eu diria. Eu gosto de Losing Grip, muito. Eu também gosto. Caramba. Juro pra você, gosto muito de Losing Grip. Não gosto de Naked. Naked também, mais ou menos. Mas assim, você vê que até essas que a gente fala, gosto, não gosto, tipo, ninguém esqueceu delas, né? Eu falei esquecível, mas assim, eu lembro de Losing Grip, assim, e eu ouvindo tudo pra esse logado, eu percebi que poucas músicas dela eu disse, tá, nem sabia que isso existia, essa foi só pra completar o CD. Bem ou mal, ela sempre marcou com tudo que ela compôs. Exatamente. Com esse CD, né, o Let Go, ela foi indicada, isso eu não sabia, ela foi indicada a 5 Grammys em 2013, tá? Merecidamente. Indicada a 5 Grammys, artista feminino, artista revelação, música do ano, performance de rock e álbum, né? Acabou se juntando ali a Katy Perry, não ganhou nada, mas tudo bem. Pô, mas deixa eu falar, ser indicada a 5 Grammys no CD de estreia, ainda mais fugindo do que geralmente o Grammy gosta de indicar, né? Com certeza. O que temos mais aqui? Ela também, ela gravou ali em 2003, justamente nessa época do My World, né? Que foi o disco que ela gravou ao vivo. Ela gravou aquela versão do Bate, Bate, Bate na Porta do Céu, né? Ai, que eu acho essa versão dela bem ruim, na verdade. Sim. Tá? Não conta pra ninguém, não. Segredo. Eu acho bem... Finge caralho. Mas ainda assim... Olha, cara, essa não dá nem pra fingir caralho, essa é a verdade. Que eu acho muito ruim a versão. Ruizinha. Não casou. Não ornou pra ela. Não ornou. Ficou no topo dos mais vendidos, né? Vendeu em torno de 50 mil cópias. E... No caso, o DVD, né? O Malware. E foi o nono DVD mais vendido no Brasil em 2003. Que não era uma época que tinha todo mundo tinha um aparelho de DVD na sua casa. Então, foi um puta feito, né? Essa é a verdade. Verdade. E lá no Japão também, a turnê dela bombou. Tipo, ela vendeu 1 milhão de discos no Japão. Deve ser por isso que depois ela gravou Hello Kitty, depois de tantos anos. Ela tem uma música maravilhosa em japonês. Hello Kitty, you so, como é que é? Hello Kitty, you so pretty, não sei o que, deu lá. Mas o que que vamos tocar, então, de Let Go? E agora vamos tocar belíssimas canções de Let Go. Vamos começar com Darlan Generoso. O que que vamos tocar? Cara, então, eu acho que eu vou pedir My World. Eu gosto muito de My World. Uma música que, sei lá, me faz feliz, sabe? Eu canto junto. É justo. É uma música irada. É justo. Léo, o que que vai tocar? Mobile? É tão difícil. A gente só vai tocar uma, cara, desse CD? Não. Vamos na próxima rodada a gente toca mais uma desse CD. Cada um toca mais uma desse CD. Tá, então vai Mobile. Mobile, muito bem. E eu vou tocar então. Ai, gente. Vamos deixar o hit pra depois, então? É isso? Eu acho. Vou tocar Anything But Ordinary, então. Era essa que eu tava na dúvida. Sabia que ia. não ia me decepcionar. Ah, gente, eu choro com essa música, desculpa aí. Ai, é muito... essa letra é foda. Isso é foda. Aí, tipo assim, o povo fala, ah, revoltadinha, não sei o quê, roqueirinha fake. Mas as letras da bicha são muito boas e a musicalidade é muito sensacional. Assim. Eu vou falar pra vocês, eu falei, Anything But Ordinary me faz chorar, mas a música que dá Ever, de todos os CDs dela, que mais me arrasa é Nobody's Home. Achei essa que era música knock, me arrasa. Mano, mas Nobody's Home é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha essa vida. Essa música me arrasa de uma maneira, e o clipe também era completamente bad vibe. Não, né? E o clipe mas dessa música a gente vai falar na hora que falar dela, mas tipo, ela me lembra uma vibe meio Maria do Bairro, assim, catadora de lixo. É muito foda. É muito bad vibe. Então vamos tocar então My World, Mobile, Anything But Ordinary, e daqui a pouco a gente volta. It's always gotta be the same. Você ouviu? Every Legend. Você ouviu? Every Legend. Somebody rip my heart out and leave. Estamos de volta com o Hitlist Avril Evans, né? Esse hitlist aguardadíssimo por toda a nação brasileira. Vamos continuar falando, então, do primeiro CD dela, que é o Let's Go. E vamos falar agora do script, né? Do script, das letras, das músicas, das coisas, tudo. Acho que a gente já falou meio do Complicated, né? Que é aquela coisa, tipo, bem street, né? Que ela tá ali dando um rolê com os amigos, andando de skate, fazendo bagunça no shopping. Uma coisa bem moleca, né? Na verdade. E ela tem uma baby face tão maravilhosa nesse clipe, que não adianta, cara. Ela tem muita cara de criança. Muita, muita carinha de criança. Muito novinha, gente. E Skater Boy também, né? Verdade. Eu adoro Skater Boy. A música Skater Boy é muito divertida, porque ela conta a historinha lá dela, lá do namorado skatista, né? Tipo... Da menina que era a Patricinha. Na verdade, ela conta a história de um casal e que agora ela tá pegando o skate. Tipo, ah, tá vendo a vagabunda? Tá fazendo a Patricinha e tal. Eu tô aqui de calça largada, ao estar cabelo sujo, mas agora eu tô pegando o seu namorado. É meio feminejo, né? Se você parar pra pensar. Mas... Tem certeza que é isso? Tem certeza que é isso, né? Eu sempre achei que a música era um esquema que ela contava a história de um casal, mas não que ela tava pegando, mas é o casal que a menina era tipo Patricinha. Sim, então, a menina era Patricinha e pegava o cara e tal. Tanto que tem uma parte que ela fala, I'm with the skater boy. Tipo, ela... A menina namorava ele, a menina era bonitinha, ele era um garoto. Uma coisa mais óbvia. Pô, eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Ela gostava de balé, ele gostava mais de punk. Só que aí, tipo, o jogo virou e agora o cara prefere ficar com ela, que é toda largadona. Não. E ela até fala, tipo, sorry, não sei o que. Eu lembro. Gente, olha esse plot twist. Ela fala que a menina, como ela era certinha, ela não admitia que queria o skatista. E aí, 5 anos depois, ela tá em casa alimentando um bebê sozinha. Isso, e aí liga a TV e o Skater Boy tá lá na MTV. Não, e esse clipe é muito maravilhoso, porque tem pessoal andando de daquelas BMX na rua, descendo as escadas. Aí tudo envolvendo um show da Avril Lavigne que vai ter no meio da rua em cima de um carro. Adoro. Eu lembro de eu ter visto aquele programa da MTV que passava os making of dos clipes, eles fazendo esse clipe, cara. Eu falo, gente, mas se você for ver a história do clipe, tem nada a ver com da música. Não sei, jovem. Mas assim, mas é desde essa época que os clipes não tem nada a ver com o que acontece na música. Porque, tipo assim, aí vamos fingir que a gente tá num show ao vivo, assim, num lugar aberto. E aí do nada as pessoas começam a pular e cantar e a gente quer a música sobre... Ah, beleza. Ninguém tinha internet, ninguém ia pesquisar sobre o que a letra da música se tratava. Então tá igual, foda-se. Ai, gente, que maravilhoso. E o I'm Still é só ela andando na rua, né? É, ela andando na rua. Que tá aquela coisa bem nevou e agora tá tudo molhado, né? E ela andando na rua. Sim. Só isso. Agora, esta música, ela assim, todo mundo, ai, que amorzinho, né? Estou com você e tal. Mas ela é uma mensagem de síndrome de Estocolmo foda, né? Ai, pronto, começou. The Hollywood... Hollywood True Story. Porque olha bem, Sassi, vou declamar um pouquinho pra você, tá? Ela fala assim, estou numa ponte esperando no escuro. Achei que você estaria aqui essa hora. Não tem nada além da chuva, nenhum passo no chão. Eu estou ouvindo, mas não tem nenhum som. Ela tá num cativeiro foda, achando que alguém vai ao resgate dela e ninguém chega. Aí ela continua, ninguém tá tentando me achar, ninguém vai chegar pra me levar pra casa. É uma noite muito fria, damn, né? Cold night. Essa palavra que ela adora. E aí ela, enfim, chega pro sequestrador e fala assim, você não vai me pegar pela mão, me levar pra algum lugar novo? Eu não sei quem você é, mas eu estou com você. Tá? Entendeu? Cara, ela é convencida dessa nova vida com o sequestrador. Eu já acho que essa música é sobre paca com demônio. Como assim? Como assim, gente? Vamos lá. Tô falando sério, cara. Pega essa última, a última estrofe que você leu. Tipo, repete a última estrofe. Eu não sei quem você é, mas tô com você. Jovem, tipo assim, você tá lá, tipo, você me pega pela mão, tô sozinho, tô trevoso, não tenho felicidade na vida. Encontro alguém, entre aspas, que pode ser o quê? O oculto, vó Elise, né? Leandro não tá aqui, pode ser nega liga chuveiro. E aí, cara. Eita, Darlan. O pior, Darlan, é que a próxima estrofe confirma sua teoria. Porque olha aí, ó. Estou procurando por um lugar, estou procurando por uma face. Há alguém aqui que eu conheço, ela tá no inferno. E tipo, cadê? As almas tudo, né? Eu acho, cara. Eu acho que... Aí ela fala, desde... nada tá dando certo, tudo é uma bagunça e ninguém gosta de ficar sozinha. Então ela vai ter que socializar com essas almas cebosas que ela encontrou. Caraca, viado, eu tô me tremendo todo aqui. A gente não tá conseguindo sair dessa barra do terror mais, né? Logado Cast Terror Parte 2, ei... Tudo tá associado com coisa ruim agora com o Cramunhão. Gente, vamos tocar essa música um pouco agora? Eu amo essa música, eu não quero estragar ela. Porque agora sempre que eu escutar, eu vou pensar em... Pensar no demônio. E eu acho que não vai ser muito legal. Não pensa no demônio que ele aparece! Socorro. O que vamos tocar então? Vamos tocar I'm With You e o que, Leoz? Mas o que? Ah, eu acho que Skater Boy, né? Não tem como não colocar aí esse hit da mulher que ficou com o bebê enquanto o homem tocava na MTV. E Complicated, né? Pra poder fechar essa trinca maravilhosa então. Então vamos tocar os hits de Let Go e daqui a pouco a gente volta. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that damn cold. Trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new. I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. I'm looking for a place, I'm searching for a face. Is anybody here? I know. Você ouviu Avril Lavigne? Você ouviu Avril Lavigne? It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why. eu não gostei do demônio. Achei que vou trocar por outro. Eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar, que socorro. Tá, vamos lá então. Certo, miséria. Vamos lá. Eu? Esse? Tá pegando espanto. Porra, é essa? Eu vou conseguir. Preciso conseguir, gente. Estamos de volta. Estamos de volta com... Opa. Respira. Eu achei que você tinha caído. Estamos... Vamos lá. Estamos de volta com o Hit List Avril Lavigne's, a pedidos, né? Estamos de volta agora pra falar sobre o segundo álbum de estúdio da Avril Lavigne, né? Dessa linda, que foi o Under My Skin, que na minha humilde opinião, de todos os álbuns dela, é o meu favorito. Todos os álbuns da Avril Lavigne. Mas você já, não tenta escapar não, Under My Skin já é o quê? Uma dica de a dica verdadeira é. Avril está morta e foi está substituída. Morta. Minha Avril está morta. É óbvio que ela falou assim, ó, morri, vou deixar essa dica no nome do álbum, vamos ver quem vai adivinhar. Por que que acontece? É, pra quem não conhece essa história, gente, existe um site, a gente vai deixar no link aí, que é Avril Lavigne morreu e foi substituída. Bombou muito na época. Esse site tem, assim, argumentos fortíssimos que não deixam dúvida de que foi isso que aconteceu, né? Porque se você notar todas as letras de Under My Skin, algumas são criações da Avril original, né? Algumas mais trevosos e tal. E aí, só que já dão dicas de que ela tava tentando se suicidar, não sei o que, toda aquela barra. E outras já são tipo a nova Avril, Patricinha colorida. Então, fiquem de olho. Esse CD foi lançado ali em 2004, né? Logo depois que ela terminou de trabalhar o Let Go, fez a turnê My World, ganhou um monte de dinheiro, tava bombando. E esse segundo CD, ele é um pouco mais... As letras são um pouco mais intimistas, né? Na verdade. E, como eu disse, é o CD que eu mais gosto. Como eu falei ali antes, no bloco passado, é a minha música favorita desse CD, ponto. É a música que me deixa mal, a música que me deixa triste, a música que me deixa pra baixo. É muito, muito, muito, muito forte essa música, sabe? Não sei se pra vocês ela também tem essa... Vocês gostam tanto dessa música quanto eu gosto. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto do Baris Home, acho que mais do vídeo ainda do que da música em si. Apesar de eu achar todas as músicas mais lentas da Avril, todas muito boas. Mas eu acho que ela realmente... Se você pegar a letra, ela descreve muito bem a sósia dizendo que a Avril verdadeira se matou. É sério, mano. Ainda mais na parte que ela fala She broke silence. Isso, ela... Deixando claro que a Avril Lavigne cometeu suicídio. Olha o que ela fala aqui. Ela sentia assim dia após dia. Eu não podia ajudá-la. Eu só via cometer os mesmos erros novamente. Ela quer ir pra casa, mas não há ninguém em casa. É, de novo, a Avril no inferno já. Não tem como voltar, né? Ela já cantava essa bolinha em Muifio. E aí a Sosa dizendo claramente que a Avril verdadeira foi. A verdade por trás dos fatos, né? Eu gosto muito desse CD, eu gosto muito de My Happy Ending, acho uma música, assim, excelente. Acho que é a minha música favorita dos singles que ela já lançou. Eu acho que é um dos meus singles favoritos, com certeza. Eu gosto muito de... Tomorrow é desse CD? Eu acho que é, né? Tomorrow. Não, esse é Forgotten. Ah, Forgotten? Tomorrow é do primeiro? Do primeiro CD. Leoz até falou putz, dela. Putz, então tá, eu não ouvi o Leoz falar, porque eu amo essa música. É, desse segundo CD, a minha favorita mesmo é Nobody's Home e My Happy Ending. Mas, assim, é um CD impecável pra mim. Mais um impecável. É, né? Tipo a Mobile desse CD, né? Sim, pois é. Porque é uma música super empolgante. Você canta ela, assim, muito, muito feliz. E, tipo, tem... Obviamente tem umas bombas, tipo, Ryozen. Mas tem, tipo, Don't Tell Me, que eu gosto. Cara, também. Cara, é maravilhosa. Foi o primeiro single. O clipe também é muito legal. Nossa. Viado, tem how Does It Feel? How Does It Feel? Sério, eu cantava essa porra. Tipo, parecia que, sei lá, né? Who Knows é ótima. Forgotten é legal. Enfim. É muito legal. A minha favorita do CD eu acho que é a favorita de poucas pessoas, assim, porque ela é bem diferente, é How Does It Feel. Eu acho muito boa. Nossa, Does It Feel também? Quando ela gosta de pizza também é muito boa. Falso to Pieces é ótimo. I'm not afraid. Ai, gente. How does it feel to be different? I'm the same. How does it feel? How does it feel? E no final, né? Que tem as falsetas. How does it feel? Sim. A MC, que a MC Melody baixa nela de um jeito e fica. Ele gritando igual uma doida. Mas é muito boa a música. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Mas eu acho que esse CD é tão bom pela equipe que vai escrever com ela. Porque eu tava vendo aqui que a Chantal Corviazuki, que é uma das minhas compositoras favoritas, faz várias faixas. Ela tá em Together, tá em He Wasn't, infelizmente. Tá em How Does It Feel, em Forgotten, Who Knows. Tipo, a bicha tá Slipped Away, sabe? Participou bastante. Sim, eu não sei se foi nessa época que ela começou a namorar o menininho daquela banda, Sum 41, né? Foi nessa época aí. Acho que foi, sim. Acho que foi nessa época que ela começou a namorar com o menino do Sum 41, que inclusive ela casou com ele, né? E pra quem não sabe, a Avril Lavigne é casada duas vezes, né? Com o meninozinho do Sum 41. Com roqueiros muito respeitados. Ai, para. Acho que foi nessa época. Adoro Sum 41. Ah, já. Adoro In Too Deep, é a única música dele. Jovem, quem merece, sim, com plan genérico, né? Não, para. Total. Mas não. Ela chegou a casar com esse cara, não casou? Ela casou com esse homem, ficou, sei lá, uns 4 anos casada com ele, aí depois teve o vitiligo e... Mentira! Do nada! Gosto do vitiligo. Não, aí depois, mas pra mim, o mais espantoso é que a Flavinha tá lá, sumida, desaparecida, de repente essa mulher tá casada com o Chad Kruger do nada! Meu casal favorito, rainha do pop, rei do rock, casal Avril Beck tá na minha vida pra sempre. Gente, não, e da mesma do nada que ela casou, do nada ela separou também pro casamento que durou 3 dias, né? Foi quase o casamento da Britney Spears com aquele homem lá em Las Vegas. Durou nada mas esse casamento. Ela não tá casada com o cara do Nickelback até hoje? É, eu também achei. Não, já separou, né? Viado. Não, jovem. Olha, eles estão jovem. Separou, jovem. Para de mal dizer. Para de separar o casal da geração. Beck. Quer ver? Eu vou procurar, porque eu não sou maluco, que eu li que o Chad Kruger tinha se separado. Vamos ver. Chad Kruger, casado, Avril Lavigne. Chad Kruger e Avril Lavigne. Cadê? O motivo da separação de Chad Kruger e Avril Lavigne. Avril Lavigne e Chad Kruger pegaram todo mundo de surpresa ao anunciar a separação nesta quarta-feira, dia 2. Não acredito que revelou uma fonte. Eu fui pego de surpresa agora, inclusive. Eu tô no chão. Pra mim, tô chocado. Ó, uma fonte do E! News revelou mais detalhes do divórcio de Avril e Chad. Honestamente, ela está bem. Isso já está sendo processado há algum tempo. Avril ainda está doente. Foi aquela época que ela teve aquele problema lá da... Ficou ela, né? E ninguém sabia o que era, essas coisas. Então ela está trabalhando pouco. Apenas aqui e ali. Foi um ano difícil, mas nesses dias ela está vivendo em Los Angeles, cercada de amigos. Ela está focada em sua recuperação, mas sabe que levará um tempo. Eles conversaram sobre ter filhos, mas nunca aconteceu. Positivo, no final do dia, eles não enxergavam muitas coisas. O círculo de amigo deles nunca se misturou também. Originalmente, eles ficaram juntos para gravar um álbum. Foi aonde a chama acendeu, mas ela também se apagou. Gente. Isso já tem 2 anos. Isso já tem 2 anos. Para você ver. Eu não fazia ideia, tá pra vendo? Eles estavam juntos ainda e chocado separações em Vancouver. Aí tem uma notícia aqui, ó, de 2016, ó. Avril Lavigne afirma que ainda ama seu ex-marido Chad Kruger. É, isso que eu queria dizer, ela disse, a gente ainda se ama profundamente, então acho. Ah, Katy Perry e Russell Brand também. Meu chip tá vivo. Ah, sim, porra. Ah, sim, tá bom. É igual o Britney e Kevin Federline. Vamos tocar. Aliás, estão dizendo que veio parceria, né? Britney e Justin, que quero. Vamos tocar o que então do Under My Skin pra gente poder continuar? Vamos ter que tocar 2 rodadas também de Under My Skin, né? Porque CD é bom. E vamos aí tocar, Leoz? Eu vou de How Does It Feel, porque é muito amor, muito feels que eu tenho por essa música. Gosto. Darlan. Eu vou de My Happy End. Happy End. E eu vou de Don't Tell Me, então. Vou de Don't Tell Me. Adoro. É esse clipe que ela tá com o cara lá deitado, né? Aí, de repente, ela taca o negócio na parede, quebra, maravilhoso, gente. Ai, saudade do vídeo clipe. Quê? Então vamos tocar Don't Tell Me, How Does It Feel e My Happy Ending. E daqui a pouco a gente volta. It wasn't enough to take up some of my love. Gosh, it's so hard to trust. Well, did I not tell you that I'm not like that girl, the one who gives it all away? você ouviu Avril Lavigne. I'm not afraid of anything. I just need to know that I can breathe. And I don't need much of anything. But suddenly, suddenly, I am small and the world is big. All around me is fast moving. Surrounded by so many things. Suddenly, suddenly, how does it feel to be different from me? Você ouviu Avril Lavigne? Let's talk this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought. Fale como eu não me separei do que eu dou. Estamos de volta com o hit list Avril Lavigne, né? Também falando de Under My Skin, segundo CD da Avril. E o mais legal, na nossa humilde opinião, vamos aqui a alguns numerozinhos, né? O Under My Skin ficou 2 semanas na primeira posição da Hot 100 da Billboard. Importante. É, vendeu 125 mil cópias no Brasil nessa primeira semana aqui. Ganhou certificado de platina. É, teve mais de 100 mil downloads pagos de My Happy End in Nobody's Home. Legal. O álbum no mundo todo vendeu em torno de 10 milhões de cópias. É... Ela também teve a turnê, né? Que foi a The Bonus Tour. Que o último bonus? Show dessa turnê, Bonus, com um Zzinho no final. Ah, Bonus. Achei que tinha David Boreanaz. Não tem. Ela encerrou essa turnê aqui no Brasil. E eu fui nesse show. Porque eu era Avril Lavigne fã, né? Era fã bomba. E eu fui nesse show dela. E foi aqui na Praça da Apoteose, né? No Sambódromo. E não foi um show que lotou muito. Né? Sério, né? Nessa época? Sério, não foi um show que lotou muito. Tinha bastante gente relativamente, mas não é um show que lotou. E assim, o que mais me impressionou nesse show e que acabou me irritando, na verdade, foi que tudo foi milimetricamente definido. O show tava marcado pra começar às 21h30. O show começou exatamente às 21h30. 1h30, e ela cantou durante 60 minutos, exatamente 60 minutos. Ela fez o show cronometradinho. Uma hora de show, pá, acabou. Foi muito, muito rápido. E assim, pelo menos pra mim, né, o Eduardo de 2004, né, 13 anos atrás, ele até achou divertido. Mas se ele parasse pra analisar, ele fala que foi um show sem alma. Porque, tipo, o que tava no CD foi o que ela cantou. Ela não fez nada além daquilo. Não fez questão. O pessoal fala hoje em dia do Justin Bieber. Ah, Justin Bieber não interage com a plateia, só quer cantar e ir embora. Ela fez exatamente a mesma coisa. Ela não fez nada além disso. Não fez questão de falar um morta linda, igual Kátia faz. Kátia sempre mandando morta linda pro Brasil. E foi, tipo, um show correto, sabe, Léo? Um show correto, né? Com muita base, tinha muita base no vocal. O pessoal fala da Neide, essas coisas que ela tá cantando a 3 km do microfone. Mas a Avril Lavigne, ela também tem... Ela trabalhava com muita base nessa época, né? E, assim, foi um show frio, mas na época eu lembro que eu curti. E no dia seguinte eu fui assistir o show do Slipknot, olha a diferença. Roqueirão. Segura esse rock. Eu acho, Sasa, que tudo isso que você falou se justifica novamente com a teoria da sósia, né? Porque, inclusive, tô vendo aqui qual ano rapidinho. 2003, um pouco antes de Under Masking ser lançado, e Under Masking sabe que tem sobra da Eva original, não sei o quê. Tem um plot que Evan Taubenfield, que é amigo e guitarrista da Eva, descobre tudo, né? A face da sósia. A sósia pede ajuda pra ele no projeto. E aí o Evan, pouco tempo depois, abandona a banda e escreve uma canção de despedida que ele grava junto com a sósia, em que ele fala: eu nunca pensei que perderia minha melhor amiga. Gente, que bafo. Pois é. Fiquei como agora, tenso. Então, esse show de 60 minutos provavelmente foi o máximo que a sósia conseguia disfarçar sem ficar muito óbvio o que tava rolando. Exatamente. Mas o que mais me impressiona é essa questão que ela lançou o CD em 2004. E aí ela só vai lançar um outro álbum de estúdio em 2007. É o que eu falo, né? Evelyn, ela quer quando ela quer. Ela não precisa de dinheiro, ela já é rica. Ela já tem várias baterias em casa, vários violão, entendeu? Quando tá afim, quando a inspiração vem, ela lança. Não, é justo. E assim, ela fica esses três anos desaparecida, né? E aí eles lançam um dual disco, lançam um compilado com clipe, né? Lançam DVD da turnê, com MTV, né? Fazem um compiladão com todos os álbuns, não, né? Mas eles pegam, tipo, várias músicas dos dois álbuns num CD só e botam pra vender, tipo, o Gone Girl Good Bad, da Rihanna, foi lançada 400 vezes. Eles fazem isso várias vezes também. Ela ficou desaparecida e quando voltou com o pior CD já feito na história da carreira dela, né? Mas antes de a gente falar dessa época glam rock dela, né, Paty, Rosinha, Senhor Leózio, porque Darlan caiu, né, Darlan ficou tão triste com o CD que viria a seguir que caiu, não resistiu. Ah, o que vamos tocar então, Leózio? Ah, é uma canção que eu gosto bastante, que a gente não tocou anteriormente, do segundo CD, que é Fall to Peace. Gosto de Fall to Peace, também ficou ele cantando, também cantarolando, papapá. Então vamos tocar, Nobody's Home. Isso. Esse grande sucesso. A original do samba. Exatamente. Gente, fico contenso. Então vamos tocar então Fall to Peace, Nobody's Home, e a gente volta pra falar de uma era negra da carreira de Avril Lavigne. Tchau. I just wanna sit and stare at you. você ouviu Every Lange. Estamos de volta com o Hitlist de Avril Lavigne. Gente do céu. Fiz isso porque o Saturn me cobrou assim, mais energia, gente. Adoro. Mas esse CD que a gente vai falar agora tem muita energia, né? Porque muito é a vibe cheerleader, vibe give me a A, give me a B, give me a puta que pariu. É um inferno. Então energia não vai faltar. A gente tava falando, né, que a Avril Lavigne lançou o Under My Skin em 2004 e só 3 anos depois que ela lançou The Best Damn Thing, que é o terceiro álbum de estúdio dela, que na verdade deu uma chocada na sociedade, que tava acostumada com a Avril, né, gótica trevosa, pure darkness, do rolezinho da skate, e aí de repente ela volta toda a parte, toda rosa, trabalhada com mecha no cabelo, e falando músicas, né, sobre relacionamentos namorado-namorada, uma pegada um pouco mais pop, né, uma coisa menos rock and roll, mais pop, e causou uma certa estranheza, começando pelo single de trabalho dela, que foi Girlfriend, né, e todo mundo ficou, gente, O que tá eu acho bem curioso de Girlfriend é que o clipe, né, que já tem aquela vibe of Fun Black, aquela coisa que Selena também copiou agora em Bad Liar, né, aquela coisa dela com ela mesma, é que, tipo assim, a música Girlfriend é a Avril antiga zoando a nova, tipo a assim, nova, que no clipe ela mostra a Patricinha e fala, ah, é um imbecil, não sei o que, você tem coisa melhor e tal, e só que ela, né, nesse ponto da carreira, é a que tá sendo zoada. Exatamente. Essa música Girlfriend, ela é uma música que ela é uma música irritante. Não é, de ouvir. Não, ela é irritante. É irritante. Se você ouvir ela muitas vezes, você vai ver que ela é uma música irritante. Eu só adoro que, essa música. Só que ela é muito chiclete. Eu também. É o que eu vou falar agora. Ela é muito chiclete. Então, tipo, mesmo você não querendo, você vai cantarolando essa merda na cabeça. E na época fez muito sucesso, exatamente por ter chocado, né? Avril Lavigne se veste de menininha Patrícia e choca o mundo, né? Igual Bebê Rex quando, né? Vem da ó, tá aqui, ó, Darlan, ó. A proposta de Avril para o terceiro álbum foi de um disco mais alegre, autoconfiante, agitado e diferente de tudo que ela já havia feito até o momento. Assim, ela abandonou o estilo sombrio e apostou num criticado visual que mistura o velho glam rock e o atual pop punk. Não, mas o que eu gostaria de dizer é que a gente não percebeu isso na época que a gente tinha tido ainda esse filme, mas a Avril Lavigne inventou a Arlequina, né? Porque se você pegar as cores desse álbum, são as cores de divulgação de Esquadrão Suicida. É verdade. Na verdade, acho que ela inventou Esquadrão Suicida. Ela inventou, cara. Assim, é bizarro como ela inventou. E assim, é um CD que eu não gosto, assim. Eu acho uma bomba atômica real. Ele é bem fraco. Eu sofri muito pra conseguir terminar esse CD, porque ele é bem ruim. Mas é inegável que talvez Girlfriend seja uma das músicas de mais sucesso da carreira dela. Sim, na época que o YouTube não era o que ele é hoje em dia como plataforma de vídeo, o o clipe de Girlfriend tinha, tipo, mais de 130 mil visualizações, que era um número, tipo, bizarro, né? 130 milhões, milhões, né? Que era uma parada bizarra. Na verdade, realmente, eu acho que esse CD tem três das músicas mais conhecidas da Avril, que é Girlfriend, When You're Gone, que também todo mundo conhece essa música, e Keep Holding It On, que, né? Blue Project, que nunca cantou pá, pá, pá, pá, pá. Na internet, todo mundo conhece. Aliás, muita gente não sabe que Keep Holding On é da Avril Lavigne por causa de Glee Project, né? Que as pessoas acham. Exatamente. Que inventou. Mas, Keep Holding On já tocava nos créditos de Eragon, esse grande filme de dragão que Game of Thrones copiou na cara dura. Não acredito. Cara, pior que é muito verdade isso, que Game of Thrones copiou Eragon. Sim. Agora eu tô pensando aqui total, tal. Gente do céu. Não, você, o Darlan falou de When You're Gone, eu gosto muito dessa música, né, também. Choro. When You're Gone, the pieces are gone, the pieces. Outra música que... Outra palavra que Avril gosta bastante é Pieces, né? Uhum. Ah, sim! Mas tá ligado que Ashley Simpson inventou Avril Lavigne, né? Que Pieces of Me, Pieces of grande Me. Sucesso. Que vem depois, né? Se não me engano, Pieces of Me é de 2009, uma coisa assim. Ah, é? Sério? Pra mim era anterior. Não, não. De que ano é... Essa música tocou em quem? América, não foi? Pieces of Me? Qual a novela da Globo? Eu lembro. América, mas a música favorita de Darlan, CD é Hot, né? Não. Não, eu adoro essa música. Hot. Porque essa música é uma música sobre você prender pessoas no armário e botar a mão no bolso, botar a mão dela no seu bolso pra ela, tipo, injetar esse carro. Olha a letra dessa música. O quê? Baby, você é tão bom pra mim. Eu quero te trancar no meu armário, onde não há ninguém por perto. Eu quero colocar sua mão no meu bolso, pois você tem permissão. O que que uma pessoa vai fazer com a mão no bolso da outra? Siririca tur, né? Siririca tur. Eu quero te puxar no canto e te beijar sem fazer barulho. Eu quero ficar assim pra sempre. Eu vou dizer isso alto. Ou seja, ela é uma stalker. Ela é uma stalker do cara, entendeu? Que não satisfeita em manter o cara em cárcere privado no armário, né, onde não tem ninguém perto, ela ainda quer obrigar o cara a bater siririca pra ela, e isso faz ela se sentir tão quente, que faz ela suar, porque o cara é muito ridículo. Lady Gaga, você é ridícula, né? Gente. E dificilmente para ela não consegue respirar, e ela ainda tem bronquite. Então, assim, gente, é uma música que me representa muito. Eu gosto muito dessa música e eu acho o ritmo dela muito bom, e o clipe dela é tão cafona que eu fico vidrado na cafonice desse clipe, porque eu não consigo acreditar que alguém aprovou aquilo. É maravilhoso. E aí eu fico vendo em loop. É maravilhoso. Agora, esse disco tem também a canção que marca a ressurreição da Avril original, né? Que é Innocence. Verdade. Sense. Porque Innocence. A letra de Innocence diz o seguinte, ó: acordando agora eu vejo que está tudo ok. É a primeira vez na minha vida que está tudo ótimo. É slowing down, né? Desacelerando. Desacelerou. Uhum. Eu olho em volta e estou tão maravilhada. Eu penso nas pequenas coisas que fazem a vida boa. Eu não mudaria nada sobre isso. Esse é o melhor sentimento. Essa então, Avril, na verdade, era Eletra, né? Eletra. Ela fala: essa inocência é brilhante. Eu espero que fique. É o momento que ela volta à vida, expulsa a sósia, coloca na caixa, né? No cativeiro da compositora. E aí ela volta a ser ela mesma. Só que aí esse CD já foi quase todo feito pela sósia, que é essa loira, isso, tal, do cabelo pink. E aí o próximo vai ser a Avril original de novo. Verdade. Mas assim, mas eu acho que a música mais suportável desse CD é a música que dá nome ao CD, The Best Damn Thing. Que eu não consigo escutar, porque fica, tipo, aquele gritinho de torcida, tipo, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, give me a B, give me a C, give me a puta que pariu. Eu não vou nem falar que essa música está baixada no meu telefone. Nossa, cara. Let me hear. É muito chato. É porque assim, tipo, é muito música de menininha, tipo, ai, não sei o que, eu vou fazer uma cena, vou fazer um escândalo, eu sou a rainha do drama. Ai, foda-se, né? Eu volto a cantar sobre travocidade e pessoas que comem. Era muito melhor, sabe? Mas essa merda de música. A gente falou isso um pouco, acho que em off, não sei se vai entrar no programa em si, que esse disco, ele tem um problema grave aí, que é a produção de Dr. Luke em quase todas as faixas. Então, esse homem que, né, prendeu Kesha também, não deixou ela lançar suas músicas maravilhosas com outra voz, ele é uma influência maligna. Não, o Dr. Luke, e tudo que ele põe a mão, assim, Rita, né, Girlfriend é a prova, mas é genérico, é pop genérico. Você pegar os CDs da Katy Perry que ele ajudou a produzir, as músicas que ele ajudou a produzir, são músicas completamente genéricas, como as músicas da Kesha eram, que agora ela também, né, se libertou lá e tá fazendo agora música boa. Agora faz Rainbow, também, né? Não, tá fazendo música boa, assim, show. Tá cantando com a voz dela, né? Nunca critiquei, porque eu lembro da Kesha no Rock in Rio, comendo coração de fake, bebendo sangue, você lembra dessa merda? Não. Graças a Deus, horroroso. Gente, teve, do show dela do Rock in Rio aqui que ela veio, foi constrangedor, que a mulher não conseguia cantar, coitada. Que era muito autotune, as músicas dela eram só o Dr. Luke obrigava ela a fazer ele ser um pato cantando. Mas enfim, eu não gosto desse CD, assim. Eu fiquei bem, bem triste quando vi que a minha Avril estava realmente morta. Mas ela na hora do banheiro substituiu ela, mas isso aí, né? Citou. O que vamos tocar então desse CD pra podermos passar pra fase um pouco menos pior de Avril Lavigne? É um banquete com poucas opções. Eu vou tocar Hot, né? Que é a única música que eu gosto dessa merda desse CD. Keep Holding On também vale a pena. Eu sei que Keep Holding On vai tocar em algum momento, eu confio em Sassi. Então eu vou pedir Girlfriend com um refrão em português cantado pela própria Avril. Tá todo mundo esperando por esse momento. Tá, e o que você queria, pô? Ai, gente. Cabre, Brasil. Eu vou tocar. Vou tocar Keep Holding On, então. Ah, mas se fosse tocar o Winner. Toca depois. Termina com Keep Holding On. Tocar Keep Holding On. Termina o programa com Keep Holding On pra gente acabar de tá. Igual acabava o Glee Project. Aí a pessoa que foi eliminada. O Glee Project acabava triste. O nosso programa tem que acabar pra cima, feliz. Keep Holding On é música de autoajuda, não é? É música de superação, cara. A gente vai superar esse CD, por isso que eu vou tocar agora, porque a gente vai superar esse CD. Vamos passar adiante. Então vamos tocar, então. Hot. Não entendi nada. Esqueci. Girlfriend versão português. Hot Girlfriend com a Eva cantando em português e Keep Holding On. Um pouco a gente volta. Você ouviu? Avril Lavigne? You're not alone, together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. No, I won't give in. Keep holding on. Cause you know we'll make it through, we'll make it through. Just stay strong. Cause you know I'm here for you, I'm here for you. There's nothing you can say, nothing you can do. Far away, I wish you were here before before it's too late. This could all disappear before the doors close and it comes to an end. With you by my side, I will fight and defend. Você ouviu Avril Lavigne? Hey, hey, you, you. Now listen to Sua Namorada. No way, no way. Você precisa de uma nova. Hey, hey, you, you. Quero ser sua namorada. Hey, hey, you, you. Sei que você gosta de mim. No way, no way. Sei que não é o segredo. Hey, hey, you, you. Quero ser sua namorada. You're so fine, I want you mine, you're so delicious. Hey, hey, hey, you, eu adoro o Lullaby, hey, no way, hey, é o melhor de estudar. Não é, não é. É sim. Estamos de volta com o Hit List de Avril Lavigne, ou Avril Lavigne, what the hell, né? Estamos aqui então pra falar de Goodbye Lullaby, quarto álbum de Avril Lavigne, que veio aí, né, voltando às raízes, aquela coisa trevosona, triste, barra de vida, nem tudo, né? Mas uhum. É um CD que agrada bem mais do que o The Best Damn Thing, que é uma aposta gigante. Eu confesso pior assim. Não tinha como ficar, né? Caralho. Ah, ela podia fazer uns 3 baldinhos de gelo e ficava ruim. Mas aí você tá numa outra categoria. Tem o bom, o ruim, o péssimo, o trevoso, o Fifth Harmony e o baldinho de gelo. Aí é outro nível de ruim. O Fifth Harmony. É outro nível, já. Ah, meu Deus. Mas assim, gosto de What The Hell, né? O clipe também amo é legal. Amo What The Hell. Melhor música, melhor canção. Original. E aí tem até o no clipe showzinho daquela parte, né? Ah, é de cada um, Grammy. Gosto de Goodbye. Goodbye, goodbye. Ai, linda demais. Sabe o que eu acho, assim, sem ironias? Eu acho que muitas artistas hoje estão tentando aquela coisa da maturidade, né? Você vê a Katia Perez aí com esse CD chatão, a Rihanna, com aquele álbum conceitual que todo mundo amou, só que ninguém ouve. E eu acho que a Avril Lavigne, apesar dela tá numa fase da carreira que ninguém já dava muita bola, ela conseguiu conceder uma maturidade real sem tirar a qualidade que ela tinha, pelo menos, os 2 primeiros CDs. Eu acho que é um disco balanceado, assim, as músicas mais tristinhas são bem bacanas. Aí tem um Swat The Hell no meio, tem um Smile, que é legal. Tem essa música, essa canção também, que não sei se vocês tocaram, mas que é em português, que é 4 real, né? Uhum. É uma leitura também. Amo uma assessora de 50 reais, né? Você quer, sim. Simone, isso Marillion. Pois é, e como a bicha é gringa, ela não fala direito, né? Não conjuga e tal. Então, 4 real. Maravilhoso. Ah, eu gosto muito. Então, eu simpatizo com esse álbum, né? Que é justamente o álbum que ela tava finalizando enquanto o casamento dela também tava acabando, né? Com o cara do Sum 41. Com o Sum 41. Que ela adiou o álbum, né? O álbum era pra... Foi uma puta de uma adiada, né? Porque o álbum era pra sair em 2009, saiu em 2011. Uma puta de uma adiada. Demorou um pouquinho, né? Um pouco pra se recuperar, coisa pouca, uma bobeira. E o marido dela, assim. Ele participa da produção de várias músicas, né? Uhum. Não é? Verdade, eu acho que esse foi o CD que eles estavam produzindo, uhum. Acho que foi, né? Sim, e ela teve aqui no Brasil na época desse CD, né? Foi a Black Star Tour. Ah, eu adoraria, gente. Mas eu acho que, como eu tinha falado com o Léo quando a gente tava em off, é muito interessante ver como decresce muito as vendas vendas dos CDs da Avril Lavigne, né? O Let Go vendeu, tipo, 20 milhões. Aí o Under My Skin, um pouco menos de 20. Aí o Best Damn Thing vendeu, tipo, 10 milhões. E depois os outros, tipo, muito menos de 5 milhões, sabe? É uma curva descendente cara, muito grande que ela faz. Mas eu acho que não é só dela. Eu acho que é uma coisa mesmo do momento da música, da indústria. Porque primeiro que ela veio do ela sempre ficou um tempo sem lançar coisa. Ela nunca foi uma Rihanna que lançava um CD a cada 2 meses. Não, eu sim, acho que assim, eu acho que ela não teve um público que cresceu com ela. Porque o público do início também, na carreira da Avril Lavigne é a galera que depois disse, ah não, eu tô muito adulto pra isso. Pra ouvir, e os novinhos de depois já não acompanharam de pegar. Porque como aí os CDs ficaram menos adolescentes e tal, não tinha tipo a galera da histeria adolescente pra ir, entendeu? Então ela meio que perdeu as duas possibilidades dela, de manter a galera que ficou velha e de conquistar a gente mais novinha. Sim, e aquilo que eu também tava te falando, né, Léo, que eu acho que os CDs, o Goodbye Lullaby nem tanto, mas até o Avril Lavigne, é aquela coisa, é um CD que ele é muito diferente de essência, sabe? Você tem uma faixa que é muito popzinha, uma faixa que é um pouco mais pegada pro lado do rock, e aí no meio você tem uma faixa tipo, bem esdrúxula, tipo Hello Kitty, sabe? Um negócio que não casa. Então acho que ela tentou experimentar, tá igual a Cláudia Leite, ficou experimentando aqui e ali, um reggaeton. Viado, tu me compara aí, viu, com Cláudia Leite. Gente, assim, você tá obcecado. Vocês já viram que ele tá falando. É a quinta vez que ele fala de Cláudia Leite, bom, de gênero podcast. É porque eu vou anunciar o hit list de Cláudia Leite assim que a gente terminar esse programa. É porque tu vai fazer sozinho, né? Chamar Mião, Lacriane Sasser. É, Lacriane Sasser. Não, mas falando bem sério, eu acho que até por causa também desse espaço que ela deixa entre os CDs, né, é muito longo. Acho que a Pink também é uma artista que faz bastante isso, umas lacunas muito longas entre os álbuns. E além disso, por exemplo, a Rihanna, entre o antes do Anti, ela ficou tipo 3, 4 anos sem lançar nada, não foi isso? Mais ou menos? Sim, mas ela tá sempre na mídia, né? Ela tá sempre na mídia, sempre fazendo um feat, sempre fazendo um negócio. Não, mas é que a Rihanna, ela não lançou disco, mas ela lançou um monte de música solta, tipo aquela Oxigênio, Bitch Better Have My Money, que ela nunca pôs em CD, inclusive. Tipo assim, ela foi lançando coisas dela. Não, sim, mas é isso que eu tô querendo dizer. Mesmo quando ela não tá com um álbum em si, ela tá sempre fazendo alguma coisa, coisa que a Avril não fazia. E agora a Rihanna tá aí fazendo a Bubble também no Valéria, melhor personagem, a mística do Valéria, amei. Ela tá ótima. Não, sim, mas falaram que se tirar o plot dela não muda nada o filme. É um pouquinho, mas eu gostei muito. Mas tá, já que a gente falou então da carreira da Rihanna como atriz, a Avril Lavigne fez aí grandes papéis, né? Em Going the Distance, Fast Food Nation, que é baseado no livro favorito dela, e ela fez dublagem do filme Bob Esponja Casa Quadrada. Não acredito! Juro. Meu Deus, que trabalhos maravilhosos! Pois é. Gente, já que a gente tá falando da Rihanna também, tem que tocar a música do feat da Avril Lavigne com a Rihanna, né? Ele quer ouvir uma música. Junto. Essa é, né? Sim? Não, é Tears, é do CD da Rihanna. Se eu não me engano, é o aquele CD que tem Only Girl. Qual é o nome desse CD? Puta, Only Girl, né? É verdade! É aquela, verdade! Que cantou até em Smash essa música. É verdade! Ivy Lee e Karen. Depois vocês escutem, por favor. Verdade! O nome da música é Tears Drink to Death. É, gente, Rihanna. Verdade, vou trocar um trechinho agora. Que existe. Ó, vou trocar um trechinho agora, Léo, pra você. É maravilhosa essa música. Eu lembrei, é aquela que aí só fica assim. Yeah. Isso aí. Eu lembro. Eu lembro que eu ouvi essa música e falava, caralho, velho, tem a voz da Avril Lavigne tá aí no meio, mas eu achava que não era real oficial. E essa música é muito legal. Mas é. Verdade, viado, mas foi tempo. Assim. Não foi que elas cantaram junto. Foi que a Rihanna pegou o gritinho da Avril Lavigne e colocou na música. Não, eu sei, mas é que a Avril Lavigne tá acreditada na música como fit. Sim, porque ela tá lá fazendo. Tipo a Britney com essa, né? É porque, por exemplo, a música da Rihanna com o J. Khaled, o White Thought, é o sample do Santana. Mas não tá lá, feat Santana, o da guitarra. Não tem. Gente, é Rihanna, é feat Rihanna. Deixa eu ler essa notícia aqui pra vocês verem que maravilha. O sucesso do track Years, do último álbum de Rihanna, Loud, tem certas influências da música de Avril Lavigne. I'm with you. Oi? Rihanna a copiou. De acordo com Rihanna, ela teria gostado da ideia de irem juntos no estúdio para regravar a música original. Aí vem um quote. Eu perguntei se ela poderia aparecer, mas quando escutei a música, já encontrei a canção pronta. Oi? Os produtores essa matéria tá escrita onde? No é online, e online. Ah, e online. Versão Brasil. Aí Rihanna continua. Os produtores já tinham feito assim. Embora tivesse soado igual, eu estou feliz de que conseguimos usar a melodia. Porque criou bem especial a parte instrumental. Viado, isso foi traduzido no Google. Fato que foi. Sem esse pedaço da música, Tears teria outra vibração, outro ritmo. É uma das minhas músicas prediletas. Me dá vontade de festejar, sensação de querer sair pra tomar umas. A gente escuta a música e não vê a hora de chegar o final de semana, declarou a diva pop, que agora está ruiva, o blogueiro Pérez Hilton. Maravilhoso. Adorei esse podcast, chamei ela pra ir no estúdio gravar, quando eu cheguei já tava pronta, quer dizer, a tua parte tu não gravou, né, linda? Quando eu vi já tava ali, né? Quando eu vi já tava ali a música. Eu já tava na rádio. Mas deixa eu falar das minhas músicas favoritas desse CD. Eu gosto muito de Push. Por favor. Muito de Push, uma música bem legal. A melodia dela é bem, bem bacana. Eu gosto de Wish You Were Here, uma música bacaninha. Também. E o terceiro single do CD. Ah, foi single? Não sabia. Foi single, o terceiro. E eu gosto bastante de uma música que quase ninguém gosta, que é bem, bem tristezinha, tipo Black Star, é a música que começa. Amo Black Star. Eu gosto de Black Star também. Eu acho que ela começa bem o CD, assim, bem na vibe, sabe? Eu gosto. Eu acho que esse CD tem muita unidade, apesar dele ser o mais triste de todos, assim, mas tipo assim, as músicas se comunicam muito bem. Uhum. É, não, ela mesma disse, né, numa entrevista pra Digital Spy, que o Goodbye Lullaby é o álbum mais sentimental dela. E foi nessa época, inclusive, que ela rompeu o contrato com a gravadora que ela tava, e voltou pras asinhas do L.A. Reid, né, na gravadora dele lá. Aliás, o L.A. Reid que falou ano passado que ela iria lançar um single até novembro do ano passado, coisa que não aconteceu, e agora sintonizando que esse ano, 2017, finalmente vai ter um novo single aí da Avril Lavigne, né? Não, viado, diz que vai ter um novo álbum da Avril Lavigne. Jovem, se ela lançar um single, já tô feliz, porque ano passado era pra lançar o single, não lançou nada, né, então vamos torcer aí. Já tava com Lime, Lime diz. Né? Mas, e ela... Calma. Para tudo. Pra você que adorou Knocks on Heaven's Hell, né? Como diria o locutor aí da rádio, a gente tem no Deluxe Edition de Goodbye Lullaby, a gente tem um maravilhoso cover de Bad Reputation, né? Que não dá pra fingir caralho também, porque é horroroso. Nossa, como ela é sempre ruim, manda muito mal nos covers, cara. Sempre. Muito. Sempre manda muito mal. Chega a ser uma coisa triste, cara. É impressionante. Do Goodbye Lullaby, já que a gente tá falando deles, vocês falaram aí, eu gosto também de Everybody Hurts. Agora, odeio a Alice, né? Odeio essa música. Odeio esse clipe e odeio esse filme também. Né? Eu odeio o filme, porque eu gosto muito da história de Alice. Eu acho que o Tim Burton cagou, assim, pra sempre, tudo que poderia ser. Mas eu acho a música fofa, separada. Eu acho que, de repente, poderia ser a versão brasileira, né? Que é Alice não me crê, né? Aquela carta de amor. Imagina aí, viu? Como ser português perfeito. Alice não me crê, aquela carta de amor. Cara, pra mim, eu acho que falando português melhor que a Avril, solo na lente. Minha pele está calma. Meu tiozinho, tá né? Lembra? Minha pele. Caraca, tá não. Eu tava lembrando disso esses dias. Eu tava pensando, por que fizeram a Lana Lang falar isso? Era muito boa dela. E ela estava estourando os cebinhos, assim, dos cravos na cara. Assim, minha pele, hein? Socorro. Ai, meu Deus do céu. Mas o que, que a gente vai tocar pra poder passar para o último bloco desse hit list de Avril Lavigne? Ah, que pena. Então, como esse é um CD que tem muitas músicas legais, eu vou escolher Push, uma das que eu mais gosto, eu acho que vocês vão escolher. E se eu tiver um segundo voto, já tô aqui roubando. Olha, tô achando que é Big Brother essa merda. Já tô roubando aqui. Aí vou fazer igual a avó Nayá. Vou votar nessa aqui, mas ele tá imune, Nayá. Eu vou votar no fulano, mas ela só saiu no paredão passado. Então, Punch e Smile. Gosto muito de Smile. E você, Leoz? Então, considerando que Black Star tem 1 minuto e 34, eu acho que eu posso escolher ela e mais uma. Vocês estão terríveis. Vocês é porque esse CD é maravilhoso. Gente, vocês estão terríveis, gente. Como assim? Todas as músicas, que putaria é essa? É só você não escolher essa. Aí a gente escolhe tudo. Ah, que horror. É muito mais fácil vocês escolherem, aí por acaso elas sumiram na edição e entram as minhas, olha que coisa. Ah, sei, a gente decidiu escolher duas também. Fala, né? Black Star, mas... Black Star e What The Hell, que é maravilhosa, minha melhor música agitada de Ivers. Tá certo, então. Então, olha só, pela primeira vez no podcast, vou tocar 4 músicas. 4, tá vendo? Depois vocês falam, toca muita música, não aguenta mais. Ninguém aí, fala. 4 músicas. Tá tocando muita música, pula. Ai, para de reclamar. Né? Gente do céu. Hit list de música e nunca ouvi música. Olha que eu nem escolhi 4 real. Vai ler o livro, então. Ai, ai. Então, daqui a pouco a gente volta. It's seemed too much to you lately, and you're starting to get on my nerves. This is exactly what happened last time, and it's not what we deserve. It's a waste of my time lately, and I'm running out of words. If it's really meant to be, then you can find a way to see. And maybe you should just shut. If it's really meant to be, then you can find a way to see. Você ouviu Avril Lavigne? Você ouviu Avril Lavigne? Você ouviu Every Lange? You say that I'm messing with your head. Yeah, yeah, yeah, yeah. All because I was making out with your friend. Yeah, yeah, yeah, yeah. Love hurts, whether it's right or wrong. Yeah, yeah, yeah, yeah. I can't stop because I'm having too much fun. Yeah, yeah, yeah, yeah. You're on your knees begging, please stay with me. But honestly, I just need to be a little crazy. All my life I've been good, but now I'm thinking, what the hell? All I want is to mess around, and I don't really care. Esperando fazer a vinheta, Léo. Hey, you, vamos pro Evelazinho. Não, gosto da música com Chad Kroeger. Mentira, gosto sim, só tava querendo casar. Não. Então vamos lá. Estamos de volta com o último bloco do hitlist Avril Lavigne. Avril Lavigne, que, né, ela lançou aí o último álbum de estúdio dela, que é chamado de Avril Lavigne, né, em 2013. Sandy Júnior. Esse CD é o último dela, né, 2013, tem produção do L.A. Reid, né, na volta dela pra Epic Records. E esse CD só vendeu 44 mil cópias na primeira semana de estreia. Gente, também vendeu, né, menos que Bebê Rexha. Também, né, gente? Um CD... Não vendeu mais que Bebê Rexha. Bebê Rexha não vendeu nem mil, jovem. Nem mil, tadinho. Mas, ó... Um CD também que tem Mina Saiko Arigato Kakakakaui. Não merece vender nem mil, né? Uma bosta dessa, mano. Ai, gente, tadinho da Hello Kitty. Hello Kitty é muito ruim, sério. Mano, a Avril Lavigne, a explicação pra Hello Kitty existir, né? Ela faz muito sucesso no Japão, né? Entre os asiáticos, né? Isso, e aí, acharam que era uma excelente ideia colocar uma música nesse estilo no meio. Esse clipe é maravilhoso. Né, tipo, um CD... Não, e é muito bizarro, porque um CD que tem featuring Marilyn Manson, e aí na sequência é Hello Kitty, sabe? Então você tá ouvindo uma música numa vibe, e aí do nada... Mina saiko arigato, kakakaka. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo, mano? Sabe, parece quando você bota a música pra tocar no shuffle, e aí toca, sei lá, Total Eclipse of the Heart, e depois, tipo, sento rebolando chamando o teu nome. Tipo, sabe, opostos, é bizarro. gente, céu. Lá no Japão, o CD estreou em terceiro lugar. Ele foi até um pouquinho melhor, né? Aí justamente tá explicado aí o motivo, claro, do Hello, né? Kitty. Hello Kitty, né? Mas eu gosto muito do clipe dela, do Here's to Never Growing Up. É, né? Ótimo, que é meio revival do Complicated. Eu gosto muito desse clipe, eu gosto muito da música, na verdade. Que tem uma coisa nostálgica, né? Uma coisa de voltar ali à juventude, à adolescência. Gosto disso. E também gosto da música dela com Chad Kruger. Ah, é maravilhoso. É maravilhoso essa coisa de prom, gente. Eu não gostava dessa música com o Chad Kruger na época, eu acho. Nossa, eu gosto do clipe, que é aquela coisa trevozona triste. Pois que é uma coisa meio... Parece espírito de obsessão, né? Parece espírito de obsessão. Never Let Me Go. Frozen Inside. É o demônio que ela contraiu em... Em Emufio? Eu acho. Isso, que agora eu não quero deixar ela ir nunca mais. Eu lembro de ter essa impressão ruim da música, e agora eu fui ouvir pro Logado e eu vi que eu tinha um super carinho por ela, assim, até porque como eu já falei, que eu adoro o Nickelback, né, o marido dela, e acho a voz dele muito boa, e a música é fofa. Olha, eu acho que esse CD tem uma trindade boa também, que é Here's to Never Growing Up, o... Let Me Go, e Hello Kitty, mentira, e Sérgio gosta também. Te preserva. Mas vou te falar, gente, eu amo Rock and Roll. Eu acho uma das músicas mais legais que ela já lançou, porque é uma música muito divertida. E o clipe é muito legal, porque você vê ela cantando, tipo, sobre rock and roll, né? Só que, tipo, no estilinho dela, ela não tá tentando ser, tipo, mega roqueira. Ela tá cantando uma música pop, fala sobre rock and roll, e que é uma música super legal. E aí a gente zoa, tipo, segura esse rock. E eu mesmo zoo pra caramba, tipo, quando fazia lá aquelas colunas de zoeira, né? Do trolando e tal, no Logado. Eu zoava muito a Avril Lavigne, porque ela realmente tem umas pérolas de boa na carreira. Meet and greet com fã e tal, que deve falar da roupa. Ah, assim. Isso é muito falado, meet and greet maravilhoso. Mas, né? Assim, eu gosto muito de rock and roll, gosto de History Never Growing Up, gosto de Beach Summer, gosto de Bad Girl com Marilyn Manson. Acho uma música estranha, mas quanto mais eu escuto ela, mais eu gosto. Ainda mais quando toca Hello Kitty depois, né? E quando vem Hello Kitty, mano, tira o pé do chão, ninguém fica parado, mano. Tanto que eu até decorei. O Darlan falou Marilyn Manson tão pausadamente que eu achei que ele ia dizer Marília Mendonça. Marília Mendonça. Ai, que maravilha. Marília Mendonça tão trevosa quanto, né? Abre a boca pra falar dessa mulher. Mas, ó, eu gosto de Seventeen é legal. Então, Seven eu tenho, sei, não é pra mim. Essa Hello Heart Take também eu acho chata. Qual? Na média, o CD ainda fica positivo. Na verdade, depois de gravar esse programa, eu acho que o único CD realmente muito ruim dela é o The Best Damn Thing. The Best Damn Thing. Os outros são ok, e os dois primeiros são muito fodas, os outros são ok, e The Best Damn é o Witness e o Art Pop dela. É aquele CD que, tipo, você pula na discografia, tipo, finge, caralho. Gente do céu, que maravilhoso. Mas o que vamos tocar então de Avril Lavigne? Boa, mina, psycho, arigato. Tem que tocar essa com certeza. Ai, meu Deus, tô chorando. Brincando, gente. Vamos tocar rock and roll, né? Porra. Rock and roll, History Never Growing Up também é muito. Gente, foram singles. Eu escolhi History Never Growing Up, então, pra Darlan não ficar tendo que implorar pra escolher outro. Não, mas, tipo, não foram singles. Os três foi, tipo, rock and roll, History Never Growing Up e Hello Kitty. Ah, não. Teve a do Chad Kruger. Let Me Go também foi single. O Fred Kruger também, que ela é o Fred Kruger. Já sei, Dalão, olha só. Vou tocar Hello Kitty pra encerrar o programa, então. Porra, aí sim. Socorro. Que aí você toca inteira, entendeu? Isso, não terminar. Porra. Vou encerrar com Hello Kitty, então. Olha a zoeira. Aquela vibe super pra cima, super gostosa, que eu prometi que tinha que ser o final do programa. Com certeza. Então vamos tocar, então, Here's to Never Growing Up. Sempre essa música com nome gigante, gente, me atrapalha. Rock and Roll e qual é a outra, Leozio? Let Me Go, né? Música da Obsessão. Let Me Go. Isso, música do Espírito Obsessor. Socorro, Alexandre, sai daqui. Quem é Alexandre? Da Viagem, lembra não? Ah, achei que era o Alex André. Ah, o Da Viagem cantou com a Sandy aquela música, né? Isso, que ele cantou. Ah, a cantora, a Gretchen. Então vamos tocar essas três canções e daqui a pouco a gente volta. Você ouviu Every Lens? Singing Radiohead at the top of our lungs, with the boombox blaring as we're falling in love. Got a bottle of whatever, but it's getting us drunk. Singing here's to never growing up. Call up all our friends, go hard this weekend for no damn reason. I don't think we'll ever change. Meet you at the spot, 10:30. We don't ever stop, and we're never gonna change. Stay, won't you stay forever? Stay, if you stay forever, hey, we can stay forever young. Singing Radiohead at the top of our lungs, with the boombox blaring as we're falling in love. Got a bottle of whatever, but it's getting us drunk. Singing here's to never grow. Você ouviu Every Lens? Love that one song on the wall. Used to mean something, but now it means nothing. The echoes are gone in the hall, but I still remember the pain of December. Oh, there isn't one thing left you could say. I'm sorry, it's estamos de volta agora sim para merchans, pedidas, abraços, né? Aquela coisa, aquele momento Maria Rita, mande notícias, o mundo de lá, diz quem fica. É, Leózio, merchans e despedidas, por favor. Então, antes de fazer o merchan, eu queria lembrar aqui de um momento que eternizou realmente a Avril na história da internet mundial, que foi o Meet and Greet em 2014. Os fãs não podiam encostar nela e ficavam tipo... Não, os fãs não podiam ficar a 40 quilômetros dela, né? Não, mas começaram a exagerar, porque tinha umas fotinhas do povo bem pertinho, e aí começaram a tipo, pegar o cenário e colocar... Chave, pra mim, pra mim a melhor montagem é uma que tá Avril de um lado, a testa da Rihanna e a menina do outro. Então, sobre esse assunto, gente, tem uma coluna trolando que eu vou recuperar e vou pro site LK depois, que tem esse meet and greet, tem as fotos lá, bonita, aí dá pra você saber. Se você não sabe o que a gente tá falando, que eu acho dá pra você ver direitinho lá esses momentos icônicos da Avril. E agora, realmente, passando para a propaganda, fora o meu meet and greet, viu, gente? Tá R$160 pra fazer igual a Avril, né? Ficar com a testa da Rihanna no meio. Mas entrem lá no seriadores.com.br ou procurem por Seriadores Anônimos no iTunes ou seu agregador favorito ou Sede no Ar. Você vai ouvir nossos programas sobre conselhos amorosos, maratonas de série, filmes de herói, em breve filmes de terror. E já anuncio aí também que, se tudo der certo, se Deus permitir, né, Sasser? Nova temporada dessa cast está vindo aí com um reboot criativo divino e muitas novidades para a gente. Novo elenco. Novo elenco, que é o velho com uma maquiagemzinha nova. Vai ser tipo uma coisa meio Avril, assim, entendeu? Todo mundo repaginado, com mechinha rosa e tal. Vai rolar muito Hello Kitty, a gente vai falar de série japonesa pra poder entrar nesse mercado novo. vai usar ator chinês no SACast pra poder ele passar como filme chinês sem a cota, né? Então, assim, muita novidade realmente. E é isso. É Hey You, You, You. Eu gosto desse hit list. Ai, ai. Dalan, minha chance de despedida. Então, gente, primeiramente, boa noite, né? Fora Temer. É, eu tô bem feliz de ter gravado esse programa, porque, apesar dos meus problemas de conexão, talvez você não tenha reparado, eu sou sacerdote, vocês falam muito bem, mas... Sim, temos 5 horas de material bruto pra 1 hora de podcast. Exatamente. É, peço desculpas por qualquer coisa aí, mas realmente, eu não tava colaborando hoje. Tô bem feliz porque a Avril Lavigne é uma cantora que eu gosto muito, e eu acho que ela é uma artã, que é um pouco... Subestimada. Tá, no, o impacto, a importância dela na música pop, hoje em dia não é muito grande, mas na época que ela viu, ela fez um puta sucesso. Então, como a gente aqui é um mando velho, né? Sabe? Acho importante. Eu sou novinho, desculpa aí. Ah, é novinho. Lindo, sou mais novinho. Por falar nisso, o programa tá saindo dia 27, meu aniversário foi ontem, dia 26. Mandem parabéns para mim, obrigado. Cara, hein? Ih, gente, me deixa. Você nem é leão, garoto, pra tá querendo essa attention toda. Né? Nem é leão. Não pode nem falar que é Leão. Mas, não, ó, mas sou Charlie Mercúrio, Puff. Mas Mercúrio tá retrógrado, Léo. E aí, quando Mercúrio tá retrógrado, tem essa barra de que as pessoas, os signos não estão se auto-identificando. Hein? Entendi. É tipo, como se fosse, você começa a se identificar com o signo anterior, né? Isso, exato. Mas assim, tô feliz de ter gravado. Obrigado vocês por darem a ideia. Ela tem uma discografia muito legal, se poder comentar. Muitas músicas estão, então acho que o programa ficou bem legal. Pra quem quiser seguir a gente, é @logado, logado no Instagram, logado. Quem usa Snapchat? Hoje em dia ninguém usa mais Snapchat. Não quis vender, porque o Facebook vai falir. Tamo só nos stories. Pode ver lá nos stories. O Leandro tá fazendo story da vó Elisa lá no banheiro. É super legal. Stories do logado. Pode seguir. É isso. Pra quem quiser me seguir, Generosod, nas redes sociais, da Rosa Generoso Book. Espero que vocês tenham gostado. Colaborem com o nosso padrinho. A gente, nosso padrinho, a gente parece que bateu a cota agora, né, Sérgio? Exatamente. Então, a partir de setembro, teremos podcast todas as semanas. Ou seja, o elenco vai trabalhar, né? O elenco vai trabalhar muito, vai ter que gravar mais. Vai ter surra tem que de podcast reajustar, pra vocês, gente. Ajustar o contrato do elenco, o valor, né, das coisas. Pois é. Pra gravar toda semana é mais caro, né? Nada sai de graça. É coisa que vocês usam sósia. Eu acho que a gente pode fazer igual a Avril Lavigne. Pode botar alguém que usa o Sass. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. A gente vai, como vai ter programa toda semana, a gente vai descansar sempre a imagem de um. Aí uma semana Leoz comanda o programa, outra semana Darlan comanda o programa, outra semana eu comando o programa, e aí a gente vai revezando a imagem, descansando a imagem da pessoa. Aí já adianto que os meus... Se você lembrar, o programa icônico que eu roxei, eu, Léo e Érica, acho que um dos melhores programas que esse logado já teve, eu acho que a qualidade vai ficar excelente. Aquele programa que foi apagado do feed? Do feed, né? Mas, gente, calma, se você não sabe o programa que eu tô falando, eu vou disponibilizar o arquivo em MP3 pra vocês no grupo do logado no Telegram. Inclusive, siga lá o grupo do logado no Telegram, @logadoney, tá? Em breve a gente talvez mude o @, porque já tem um ano com esse @logado. Elusive, então, né? A gente mude o elusive logado pra outra coisa, vão descobrir breve, mas vou deixar no ar. Vou deixar no ar, que vai depender da minha criatividade. Que maravilhoso. Eu quero aqui agradecer a todo mundo que comentou na nossa última edição, né? Edição 120, que foi assim, podcast que a gente não imaginava a repercussão que ia dar, o quanto as pessoas iam gostar de ouvir Leandro Chaves se cagando nas calças do programa inteiro. As pessoas amaram os causos de terror, as obsessões, os espíritos possessivos, essas coisas, né? Então quero mandar abraços aqui, beijos para Faniquito, que disse que tinha acabado de chegar de casa com uma pizza, mas que enquanto ele ia pro quarto se trocar, Leózio contava a história da velha que vagava na casa dele. E aí ele disse que tava debaixo da coberta, recolhido e cheio de medo. Até pois deixou, gente, pra jogar. Fiquei me sentindo culpado com essa história, porque atrapalhar a pizza da pessoa, mais triste só se fosse pizza de berinjela, né, Darlan? Olha, gente, eu tô muito revoltado, eu tô fora de mim com essa história da pizza de berinjela, mas se você quer saber do que a gente tá falando, entra lá, @logada, tem toda a minha saga da berinjela. Ah, Darlan, guarda essa história da pizza de berinjela, vamos fazer uma edição especial, baseada naquele teste do BuzzFeed, das mini humilhações que você passou na vida, a gente faz um tipo assim, a humilhação, sabe? E faz só essas histórias de derrota. Pode deixar, porque, olha, não tem humilhação maior do que você ficar com fome em casa, prometerem uma pizza. E aí você abrir a geladeira, abrir a pizza tudo feliz e a pizza é de berinjela. Enfia a berinjela no... Isso, já. É, e aí o Faniquito também amaldiçoou as nossas pessoas em nome de Pepe e Neném. Bom. Sim, sempre um bom plano. Mas como a gente tem pacto com o Valak, tamo nem aí, né? Abraço. É, Isótopos Springfield disse: terminei o episódio, por favor, gente, façam a parte 2. Só não demora em 3 anos. O que, que ele quis dizer? Somos pessoas desorganizadas e não conseguimos estabelecer uma fórmula pra fazer as coisas. É, gente. Não, mas se você quiser podcast rápido, né, Isótopos? Tem uma parte. Você tem duas soluções. Um, ajudar a gente na parte do padrinho. Dois, se você não tiver dinheiro pra dar a gente na parte do padrinho, continua comentando igual você fez e pedindo toda semana, toda depois. Soltar, review de sei que, vai lá, cadê o podcast de terror? Jukebox, cadê o podcast de terror? Enche a porra do saco em todos os posts que vai sair, pode ir lá. E a terceira opção é você mandar aí Minasako arigato kakakakawai. Ó, e outra coisa, quem mandar Minasako arigato kakakawai em áudio pro logado, eu prometo que eu vou obrigar o Zap a colocar todos os áudios do programa nos programas futuros, então por favor. Ai, você, gente, por favor, mano. Você que é padrinho aí, que tem direito a mandar áudio, paga a parte 20, né, sabe? Exatamente. Por favor, mande um áudio cantando Mina Saiko Arigato Kakaui, por favor. Jesus amado, por que Deus? É, o Anderson Luiz também disse que ele acredita nas coisas e que ele é muito curioso a respeito de coisas do além. E aí ele ouve histórias de terror e depois ficou Leandro Chaves, morrendo de medo sem conseguir dormir. Bom, gente. E também tem medo de perereca ele, gente. Isso é um plot muito recorrente, isso da perereca. Isso aí é muito comum entre os ouvintes. Mas vou te falar, essa história da medo da perereca, tipo, eu indiquei esse podcast pra galera do meu trabalho ouvir. Falei, não, ouve, que a galera gosta de bagulho de terror. Falei, não, a gente lançou um podcast lá no site e tal. Aí o pessoal ouviu, aí o pessoal veio falar, caralho, como assim? O maluco tem medo de perereca e não tem medo de sapo. Ninguém ainda conseguiu superar a barra que o Leandro tem medo de perereca e não tem medo de sapo. Pô, caralho, o sapo é muito maior que a perereca, não faz sentido nenhum ter medo de perereca e ter medo de sapo. Então eu gostaria que o Leandro voltasse, não, assim, voltasse um dia pra poder, cara, contar pros ouvintes novamente esse plot do medo da perereca, porque eu acho que fez muito certo. Da pererecofobia, né? Eu acho que a Lé... preparada pra saber que o Leandro tem medo de perereca. A Lé que vi, a Lé que tinha que dar a versão dela sobre esse medo do irmão. É, o Gustavo Pereira disse que nada é mais assustador do que terminar a edição com um baldinho de gelo e que ele realmente ficou assustado com os depoimentos da primeira parte, história do espírito, também pela situação de aprisionamento, ficar preso no sonho, não conseguir gritar, uma pedir barra. Ajuda nem nada. A barra. É, Guilherme Galvão disse que se ele contasse as histórias que ele tem, o Leandro ia ficar 10 anos sem dormir, porque são só histórias maravilhosas de terror. Não, acho que ele Márcio Zanex, só os dois. Não, tem que ter Léo Ozzy pra Léo Ozzy ficar fazendo medo, Leandro. Mas Zanon disse que tem medo de espírito e a gente ficou arrasando eles. E que mesmo com 68 metros de altura, ele falou que tem medo de altura. Isso não faz sentido nenhum isso. Será que é por isso que o Zanon sempre quebra as pernas, tudo, cai, tá tudo quebrado? Ele olha pra baixo, fica tonto, cai e quebra as coisas. Zanon, responde ser, aí nesse ser. Podcast se é por isso que sempre quebra as coisas. Uma ouvinte nova saindo do armário, né? Fernanda Mendes disse que conheceu o Logado Cast hoje, no caso, quando ela comentou. Mas adorou, hahaha, ótimo podcast, não acredito. Amo barra sou Fernando. Dallan Generoso comentou, hashtag quero parar, mas não consigo. Alex Tavares, ri tanto com as histórias de cagaço do Leandro que até me engasguei aqui. Depois de ouvir tudo, concluiu que Leandro morre de medo de tudo. Leózio, tem o intuito de provocar o medo nos outros. E que eu... Isso nem grava, né, Leo? Gente, isso aí foi uma ferramenta. Que eu não tenho história nenhuma pra contar. Aí eu não senti medo, eu tinha que deixar Leandro com mais medo, entendeu? Adoro. Tudo bem, pode. Ai, ai. É, Paulo Jesse disse que os pais dele são evangélicos, então ele tinha algumas imagens de diabo, de Lúcifer, de capiroto, essas coisas que faziam ele ter vários pesadelos. E atualmente ele não acredita em energias, existências sobrenaturais, e os medos dele são sobre violência e personagens da fricção. Gosto. Lucas Rodrigues disse que apesar de não acreditar nas coisas sobrenatural, disse que é sempre bom manter o benefício da dúvida e respeitar as almas penadas. Ai, eu respeito. E por último, Gustavo Radamés disse que Leandro Chaves estava possuído pelo espírito Ragatanga E todo mundo ficou morrendo de pena de Leandro, ou apenas somente rindo da cara dele mesmo. Gosto. Quero aproveitar e mandar beijos e abraços também para nossos padrinhos e madrinhas: Ana Paula Abreu, Carol Giovanelli, Henrique Simão, Natália Gonçalves, Paulo Jesse, Taylor Rocha e o Wellington Torso, que continuam fazendo esse programa girar. Roda, roda e avisa. E para você que quiser juntar essa família de padrinhos e madrinhas maravilhosos, acesse lá padrim.com.br/logado com 2 Gs e também acesse padrim.com.br/sede para você poder contribuir com todos os produtos da Holding, né? Para poder sempre ter um podcast lá quando você menos esperar. Aí, gente, saiu o podcast, que loucura. Então, contribua, né? Contribua com a cotinha em reais e também com a cotinha emocional nos comentários, que a gente gosta muito e fica muito feliz. É isso? Vamos embora então, meus queridos? Vamos embora? Vamos botar Hello Kitty pra tocar agora no som altíssimo, né? Aquele 400k vai ser uma loucura. E Darlan, como? Só fantasia de Hello Kitty dançando com a guitarra rosa. Quero. Nossa. Não, mas... Mina Saco, arigato. Hey, comentar o coxinho. E você vai pagar a cotinha. Hey, seja nosso padrinho e comenta. É muito, muito importante, né, Leózio? Já deixa aqui nos seus comentários os artistas que vocês querem para as próximas edições do Hit List. Aliás, esse é o Hit List número 15, gente. É um número legal. É um número, né, ali. Quando Hit List número 15. Gente, olha, quando a gente chegar no Hit List 17, vai ser Avril Lavigne de novo. Aguardo. Lado B, né? Vai ser o lado B. Isso. Vai ser só com esses cover aí. Principalmente o artista brasileiro. Obrigado. Qualquer coisa mesmo. Foi bom. Chaves. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Sweat.